Doutor, eu tô com o Valpes 44 na curta final aqui à esquerda do alinhamento da pista 10. Vai aproximar de rato pro pátio sem interferir no eixo de aproximação. Agora a liberação, metrô 5, reporte o trem. Cruzuleco decolaria à direita via Charlie sem parada. Cezinha 150 decolando agora no corredor axé da 17 a 1 mil pés. Positivo. O hotel Oscar Tango informa o tráfego agora, 1 hora, 3 milhas, 1.500 pés na proa do farol de Itapuã. Gente, hotel Oscar Tango. No com a torre agora, 18-6. Muito 18-6, uma boa tarde. Guarda, André. Boa. Fala o controlado da base. A direita ao menos só os 43, frequência livre, tem uma boa tarde. Graças, boa tarde. 4 milhas, 6312. 1-5, Correios. 6315, afirmativo. Pouso autorizado, 150 com 10, 6315. Livre pouso na 10, 6315. Frente do tráfego, aproximação direto pro pátio do Graer, confirma. Conforme então, aproximação direto pro pátio do Graer, 150 graus com 10, 9, reporte no solo controlado, Guardião 01. 150 com 10, vai reportar no solo controlado, Guardião 01. Papá Romeu, Eco Zulu Eco, decolado aos 44, 19 e 8 da presente, tenha uma boa viagem. 19 e 8, tenha uma boa tarde. 0 no meio, estou copiando 1.100 pés. Positivo, 1.500 pés. Controle Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu, Eco Zulu Eco. Eco Zulu Eco, saída Momo, suba 120, vigilância. É da Momo, 120 de Nassa Cruzeco. Poderia confirmar a ideal para o destino da presente? Radial 300. É o que foi nos coordenado, 14. Vou entrar em contato novamente com a Infraero, ainda negativo nenhum sinalizador, confirme. É, negativo. Vou ficar amarrando aqui. Afirmativo, afirmativo. Ok, sim. Salvador, ONU 924, posição ONU, posicionamento. 01 na guarda, 924. Para o táxi, 3805, Delve 158, 4 horas e 16, alternando o galeão. 600, guarda de cópia, UTAN 3805, chamou para o táxi. Afirmo, 158, 4 e 16, galeão. Táxi autorizado via Pátio 1 no Índio e Alfa. E no ponto de espera chama a torre, 1-8, decimal 6, bom voo, 3805. Pátio 1, Índio e Alfa, 18-6, chama a torre, 3805. No 806, acordando com a equipe de solo, assim que o rebanho está tampado, só a retaguarda livre, possível acionamento, chama em táxi. Após a passagem do rebanho, vai coordenar, livre, possível acionamento, vai chamar para o táxi, igual com 806. 924, coordenação também com a equipe de solo, assim que o rebanho da TAM passar, tem livre possível acionamento, chame táxi, gol 924 no 01. Após o rebanho da TAM, está autorizado para o acionamento, chamada para o táxi, gol no 924. Paulo, muito boa tarde, Oceaner 6312, 15, 15, 15. 15, boa tarde, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette 63. Gol no 600, Natal está autorizado, nível 370, via Upper Zulu 10, decola 10, curva é a esquerda, saída Puca, transição Zipa. O controle Salvador opera em 119, decimal 8, e aciona 5515 no transponder, Cotege. 370, aprovado Upper Zulu 10, decola 10, curva esquerda, Puca, Zipa, 19.8.2, transponder. Correto, 600. Quando pronto, chame o acionamento no 02. Demora para o acionamento. Paulo, é o trip 5489, Vicente da Oscar, para a cópia, para a vitória da conquista. 5489, autorizado, conquista nível 200, conforme a rota do plano, decola da 10, a curva é à direita, saída Goleval, após direto conquista. O controle Salvador opera em 119.8, aciona 5534 no transponder, coteja. Autorizado 200, decolada 10, curva direita, Gole Eval, direto conquista, controle 119.8, 5534, transponder o trip 5489. Correto o trip, quando pronto, chame em posicionamento, confirme a posição. Tá no pátio 3 aqui. Sim. E o Papa Romeu até o cartão, na final visual. Papá Romeu, até o Oscar Tango, centro do tráfego, continua aproximação, reporte 4 milhas para a cabeceira 10, checado o trem. Afirmativo, checado, reportará 4 milhas da cabeceira Tango. Guardião 01, não considera o solo 48, frequência livre no pátio do Graça. 661, Ilhas está autorizada, nível 140. Via Golf 677, decola 10, a curva é à direita na saída Coral. O controle opera em 119.8, aciona 5517 no transponder Cotege. Autorizado 3661, autorizado para Ilhas, nível 140, pela Golf 677, saída Coral, decola na pista 10, com curva à direita. Controle saída 198, transponder correto, quando pronto, chame em posicionamento no 08. Camarada, obrigado. Reporta 2-3-1-5. 6315, mantenha a posição antes da Juliette. Manterá, mesmo. E bateu. Ok, tô com o Citation à sua esquerda, na final aproximada de 4 minutos para a cabeceira. Tem condições de cortar para 35, dá presente? Agora, tá voando para o Quebec Ser. Platinho, encurtando para 35, chame checado de fábrica aqui no Quebec Ser. Milhas o hotel Cassandra da final. Platinho, continua a aproximação, a banda TAM já iniciou a loja, 160 com 10, aguarde pista livre, hotel Cassandra. Gol 806, 70 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia alterna, Recife para o táxi. Receptou ILS 1328. Gol no 328, completa final, torre 18-6, eu me oposto. Obrigado, bom trabalho. Declarado 5-1, dia 19-8, boa viagem. 19-8, boa tarde. 1-4-1, informação, ó. 3-8, pois não, Ocean é 6-1-4-1. Identifique, chegada a Bonf, desça para 2000, com a Juiz 6-1-0 no meia. 2000 na Bonf, Ocean é 6-1-4-1. Controle batalha, 3-8-0-5, passa 1700, nada, El. 3805, boa, contato radar, pro de Leda, voa para o 340. Pro de Leda, subindo ao 340, tá 3805. Papá Romeu, hotel Oscar Tango, no solo 52, libera a direita, 129. 129, tá. O hotel Oscar Tango vai livrar, descendo a parte 3. Boa tarde, hotel Oscar Tango tá livre. Via Delta, após cruze a Alfa, Kilo, até o parte 3. Parte 3, tá. Tô Gonzalo, gol 924, pronto para ataque. 1977 a bordo, 2:05, Salvador. Via Índia e Alfa, atmosfera 1186, ajuste 1016, tomou voo, boa tarde, gol 924. Via Índia e Alfa, 1016, tomou voo, atmosfera 1186, gol 924. Boa noite, 06, segue o banho da companhia, via Índia e Alfa, 1186, torre, ajuste 1016, bom voo. Via Índia e Alfa, segue o banho da companhia. 1186, 1806, 0 obrigado. Via Juliette, observando a liberação dos dois gols, está livre para o 03. Cheque para o 03, para pushback, acionamento 3B5489 ao parte 3. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1394. 394, agora de cobra, galeão. Você poderia confirmar a temperatura na pista, por gentileza? 9 graus. Muito obrigado. O 5489 está livre, iniciar, chame táxi. Chamar o táxi. Autorizado, alinhar e manter 1-7. A Lima tem gol no 924. Oi, boa tarde, eu vou 806. O gol no 328, ali é, libera direito, 129. Vai liberar direito, 219, obrigado, gol 328. O gol no 806, vale a manter após o tráfego da companhia. Após o dois da companhia, vai manter, gol 806. O Índia November Alpha tem autorizado decolagem pista no 7, 150 graus, 109. O 924 tem pista livre, 150 com 10, autorizado a decolar. Autorizado a decolar, 1-0, ou no 924. Fone Gidete. Alfa Gidete, reportador gol no 328. 3661 para o táxi, 62 a bordo, 2:30 de autonomia, alternativa é Aracaju. Táxi, o trip 5489 com 4-5 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Aguarde, trip. Voltou 3661, confirmando o PLB? 62. Gente, aprovado táxi, bate após Índia e Alfa, ponto 010, torre no 86, ajuste no 06, bom voo e boa tarde. Desculpe, eu não consegui copiar, podia repetir pro... 361, no pátio Índia e Alfa, ponte espera 1186, ajuste no 06, bom voo e boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Trip 5489, táxi via pátio 3, após a guarda para ingressar no pátio principal, a passagem do R2 da TAM. A Foz vai segui-lo como número 2, via Índia e Alfa. Quando pronto, 1186, ajuste no 06, tem um bom voo e boa tarde, trip 5489. Gente, trip aguardará o TAM, o trip 5489. Ao controle, 1-9-2-4. Pode, 1-8, 1-9.8. 119.8.9.4. Subindo ao 340, chama Recife 1251-13325, chama 3205, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol no 924. Gol no 924, boa tarde, contato radar, suba para o 350. 350, gol no 924. Índia November Alpha 58, ingresso Shed 198, bom voo. Solo gol no 394, paciente da Tapá, autorização Galeão. No meu pé, no corredor Axé, informe no fora da barra. Afirmam 394. 394 Galeão, 360 autorizado, Upper 850 até Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor Bidev, após Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após Upper Zulu 16 até Grupo, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, dando ótica, Kilo India Mike. Roladão no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5513, controle 119.8. Autorizado 360 Galeão, na Aper 50 Bidev, Aper 9857 até seguro, Aper Zulu 16 até grupo, Aper Zulu 14 até toque. Decola no perfil da saída da El, decola da 1-0, curva direita. Da El, Leda, após o Bidev. Gol no 394, acionado 55 no 3 no transponder, 119.8 controle. Botão 5, chame pronto, gol 394. No 328, ingressa Juliette, portão 1-0, portão 10. Ok, ingressa Juliette, 1-0, obrigado. Confirme seu estimado de pouso. O estimado de pouso é o 1735. 735, copiado. Controle, boa, gol 1806. Gol 1806, contato radar decolagem, subiu para o nível 190. Contato subindo para o 190.806. Xanem 210, boa tarde, identifique, chega da Mari, desça para 2000, o ajuste 1096. Autorizado ETAP. Está livre, 160 com 8 nós. Xanem 3061. 108.6, torre para acionamento táxi, decolagem, ajuste 1-0, 1-5 agora, 1-15, tem um bom voo e boa tarde, Victorinha Juliette. Juliette, acionado já? Chame táxi. Bom, boa tarde, informação papá, prosseguindo. Tá no... Júlio Zulu, agora de costa. Qual foi a moral da notificação, destino? Zulu, aguarde alguns instantes, o plano não chegou no sistema, eu vou checar junto à sala S, aguarde a autorização. Gol no 600, estacionamento no 2. Autorizado, gol no 600, chame táxi. O Romeu Fox Lima, confirmando 500 pés para o Siri. Só um minuto, Romeu Fox Lima. chama o controle 119-8, tem um bom voo ao 02. 19-8, obrigado, tenha uma boa tarde. O Guardião transfere 119-8, bom voo. Próximo para o nível 940, saída coral. Lima, tá pronto, cópia? Meu Fox Lima, Siri, autorizado em 10, decolador no 7 direita, corredor Axé. Aciona transponder 0134, controle 1198, torre 198, decimal 612. Oi, boa tarde, Guardião 01. Prossiga 01. Decolou de Salvador, tá com o Furo Noroeste para o Bonfim. Gente, na escuta permanente, Guardião 01. Escuta permanente, 01. Gol no 924, chame Recife 12685 e alternado 13365. 12685, 13365, gol, 19 do Estado, muito obrigado. Gol. Romeu Fox Lima, já acionado. Chame para o táxi. Trip chama o controle 119-8 ao 04. 119-8, Trip. O Xené 6141, livre pouso, 120 graus, com a 12. Livre pouso, Xené 6141. Salvador, Trip 5439. 5489, boa tarde, saída Gole, suba para 200. Vai, suba para 200. Possível Netuno 04? 04 no 045, é, responde Salvador pela 08 a 45 milhas da mesma. Certo, ingresso nos corredores, Netuno 04, ajuste em Salvador no 015, informe. Ingressando no corredor Interlagos. Corredor Interlagos, informará 1025 o ajuste. Gol no 806, chame agora Recife 126.85 e alterna 13365. 2685 com Recife, uma boa semana tarde, até a volta. Precisa descer 2500 pés para o Netuno 04, por favor. Autorizado 1500 pés, Netuno 04. 1500. 15 de alfa, 18,5, obrigado, bom trabalho. Neto e Guardião 01. Bom. Autorizado, Fox Lima, chame para ingresso no 7, ajuste 1015. 162, controle 1198, torre 1186. Observe o Airbus na ponta final no zero, após o tráfego ter livre decolagem, o vento de 120 graus com uma dúzia. Alternando 260, já boa tarde, trabalho. Boa tarde. 2 quilos do Lu, chame torre 186, acionamento decolagem, ajuste no zero, no 5, toma o voo, boa tarde. Índia, November Alpha, confirme seu estimado de voo. 5 pronto, puxa estacionamento. Autorizado, 394, chama táxi. Chama na táxi. O meu Fox Lima aguarda ingresso, tem tráfego decolando não no 7. Observa a decolagem do tráfego após a Lima 10. Você observa a decolagem da aeronave 97. Essa 541, na meia, informação, papá. Afirmativo, mantendo a separação com o tráfego que decolou, livre decolagem 120 com a 12, Romeu Fox 1. Mantendo a separação com o Victor Interior, sou Romeu Fox 1. Rádio Oceano 6141, táxi via Alfa, resposta da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette, resposta boa tarde. Azul, chame para ingresso no 7015. Falou, Salvador, até 3144. Azul, está regresso. Fortaleza, o 370, copia? Copia. 370 autorizado, da 3144 para Fortaleza, Upzulu 9, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, Momo Transição Froti, a subida, aciona 5542, controle 119.8. Autorizado, Fortaleza, 370, com Fano, Upzulu 9, Momo Froti, curva esquerda, decolada 10, 542.19.8. Pronto, pushback no 09, da 3144. Será encostado. Salve Salvador, boa tarde, Oceano 6105, autorizado Guarulhos, 5 da Oceano para Guarulhos, 360 autorizada pelo 50 aerovia, decolada 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor Bidev, aciona 5544, controle 119.8. 360 autorizado Guarulhos. Decola da 10, primeira zona direita da El, Leda e Dev. Autorista 50, 5544, autorresponda, 198, com controle 63 e 952. Correto, 63 e 95 da Oceanet, e pronto, pushback. Corta lá. Aguarde, está 361. Meu ano e Léo solicitou que mantenha a proa de coral. O banho da Gol, após com segurança, prossegue para o Juliette, para o 07, portão. Ok, após o pushback do Gol, então, finalizar, nós passamos a frente dele direto do Sérgio. Pistão 7, o vento 130,2. 3144, autorizado, chame táxi. Copiar, dirigir um push, chamar ataque, obrigado. Solo Gol 1394 para o táxi, 189 a bordo, 3 horas e 45, alterna campina. A Vinhaga prossegue em frente, segunda direita, via Indy Alfa, ponto espera 118.6, ajuste no 0, no 5, tão bom voo, boa tarde, Gol 394, 1015, ajuste. 1015, ajuste, vai prosseguir em frente, segunda direita, 118.6, ponto espera, Gol no 394. Informação papá, prossiga. O estacionamento que se irá decolar.